Eu quero um milagre que faça diferença na minha história. Dono do milagre, atenda o meu pedido e muda a história. Com 100 anos Sara viu o impossível em suas mãos. Ana orou com fé e Deus atendeu sua oração. Bartimeu sentiu na pele o que é ter uma visão. Senhor, vem me atender. Profetize meu milagre, determine meu milagre. Clamo a ti, ó Deus, eu ergo as mãos pra receber. Quero ser um alvo do teu milagre. Vou alto com os pés no chão. Tu és o Deus gigante que num instante pode me socorrer. E eu vou crer. Com 100 anos Sara viu o impossível em suas mãos. Ana orou com fé e Deus atendeu sua oração. Bartimeu sentiu na pele o que é ter uma visão. Senhor, vem me atender. Eu profetizo o meu. Pode me socorrer, eu vou crer. A fé não pode envelhecer, a dor da espera faz crescer. As circunstâncias não vão me abater. Pode me socorrer e eu vou crer. Eu vou crer e eu vou crer.